Atenção, cheque, Sandrão RZO, Nego Jan, Duque Jan e Nação Hip Hop, Red Rock, Racionais, Paz, vai decolando as naves. Não se atrase, prepare-se pra resolver. É hoje, cê já sabe, vai ter o que merecer. Resolver, só quem sabe, não deixa essa porra ruir sem romper. Nunca enganou, nunca enganou, nunca enganou, nunca enganou. Tá na hora de encostar, essa p*** tá lotada, nada. Mina acompanhada, deixa o eixo na lombada. Elas gostam, drink, puro suco. Na ideia com os manos, uma dose, um segundo. Tenho na bombeta, jaqueta, o de couro. Com muita sede, do puro ouro. Tô com meu mano Bonaza, quisera. Me ensinou a rua, o crime, nego Zora. Veja DJ que sabe tocar som pesado. Que persiste ao futuro, o passado. Tem o tipo que não aguenta um round. Encheu o balde, toma logo um salve. Brisava demais e a mais o tempo inteiro. Caiu na ira dos irmãos no banheiro. Passa por cara legal, maldoso. Policial, disfarçado de João Bobo. Fura a lupa, não atrapalha o que eu vejo. Na noite os ratos fedem, querem queijo. Balada é pra quem é, pra quem tá, pra quem sabe usar. Você não pode se enganar. Não se atrase, prepare-se pra resolver. É hoje, cê já sabe, vai ter o que merecer. Resolver, só quem sabe, não deixa essa porra ruir sem romper. Nunca enganou, nunca enganou, nunca enganou, nunca enganou. Nunca enganou, nunca enganou. Você não pode se enganar, alguém já ouviu falar. Sua mãe ou um amigo que você quiser lembrar. Sempre tem alguém dizendo uma fita que se foi, que deu errado, mas na dita zica era mó boi. A mina que cê achava que era da hora, ou mano que você acreditou até agora. Alguém que se mostra uma pessoa pra você, por trás das cortinas quer ver cê se fuder. Num banho de espuma, no cheiro de fumaça, no uísque batizado na colombiana massa. Amigos e irmãos se misturam com as traças. As minas ganham apelido de devassa. O mano acha graça, quer mais é que se foda. Pegar as de menor e a sua família toda. É gente pra caralho e a droga tá em alta. Na bolsa de São Paulo os valores estão em falta. Tão em falta, muita falta. Tão em falta, muita falta. Tão em falta, muita falta. Tão em falta, muita falta. Não se atrase, prepare-se pra resolver. É hoje, cê já sabe, vai ter o que merecer. Resolver, só quem sabe, não deixa essa porra ruir sem romper. Nunca enganou, nunca enganou, nunca enganou, nunca enganou. Nunca enganou, nunca enganou, nunca enganou.